portão 8. Aponta a puxa. Azul 9000. Solicita puxa back acionamento. Solicita 3.7703, autorizado puxa, controle ataque. Autorizado puxa back, reporta ataque. Posição 0.6.3.2.7. Solo o azul 466 que dá 1 sem balizador. Essa informação 4 no BDM. Informação risco, autorização para Guarulhos, gentileza. Xenar 259, Guarulhos 360 autorizado. Via Pesolumo 0, total da Terra, colapso estando 0, curva direita, 0 da L, transição ótima. Controle 120.8, aciona 5123. Autorizado então, Guarulhos 360, Pesolumo 0 até Taubaté. Colador no zero, curva direita, Sahel, transição mótica, controle 20.8, transponder 5123, acionar 61-6259, correção. Correto, aponta para o China 159. Feedback acionamento da 3677. 3677, número 2, no setor para iniciar o push, aguarda. Aguarda, 3677. Voo no 645 com 1937 horas, galeão 3 horas e 50 minutos. 645 3 Alta FBI, depois pegando 02 e 195, legal 0017. Índia, pode esperar dar no 0, põe 118, 195, que negou no 0, no 7. Com 2, 3, 6, coordena que solo se quer, gosta que você ataque lá, autorizado, puxa, bom ataque. Fazer 2, autorizado, bom ataque, com 3. O push no setor, tem uma aeronave que vai iniciar, solicitou anteriormente o push no portão 04. Aí se autorizado o push apenas quando a aeronave iniciar o táxi. Tá bom, vai aguardar até 3677. Controle Salvador Gol no 645 decolado da El, cruza 1500. no 645, contato radar na decolagem, vou para o nível 360, após 2.0 direto Leda. Após 2.0 direto Leda, 360, também é bastante. Agora 09000, portão 8, portão 3, se estiver aqui, acionar. Salvador, boa noite, TAN 3897-1300, Dael Leda Montman. TAN 3897, contato radar na decolagem, vou para o nível 320, pós 2007 direto Leda. Ok, então... 320-2000, direita Leda, TAN 3897. Então, 3.077. Só pode esperar lá, vai monitorar a torre, tá? 3.077. 236, decolar 226, controle 120.8. Controle 208, 230. Boa noite, 1-2-3-6, saída bom. 236, contato radar na decolagem, tubo para o nível 370, voz 2000 pés, Cockpit, Kilo Oscar, Golf, Bravo de Forte. Ok, após 2000, Cockpit, 1-2-3-6. Boa noite, Eltan 3677. 3677, linha decola, pistola 0, vento 110 graus, 5 nós. A linha decola 3677. É com 90 graus a decolagem, pistola 7, vento 100 graus, 5 nós. Terra Kilo Índia, voe Duna, desça para 2 mil pés, ajuste 10, 17, reporte estabilizado. Zero. Ajuste em 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25, bom voo. 251, 3325, agora mesmo, 45, obrigado, boa noite. Eco Zulu Novembro, decolado 28, corredor Xero, estrito no mil pés, controle 120, decimal 8, transfere. Vamos passar o Eco Zulu Novembro, contato radar, sul para o nível 085, direto Léo. Decolado aos 3-0, controle 120, decimal 8. Boa noite, 677. Saída Arbor Elefa. 3677, contato radar na decolagem, suba para o nível 360 após 2 mil pés, direto Elefa. Direto Elefa, tá 3677-360. Controle 9205, informação Whisky. 9205, oceano identificação, desça para 3 mil pés, ajuste 10, 17, Voiduna. Duna, 3 mil pés, 10, 17, 9205. A 3897, chame de centro Recife em 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 251-3325-138-97, boa noite. Boa. Onda, controle. Transporte de enfermos? Destinado no site, senhor. Sente. Papapá, Serra Kilo Índia, confirme a razão de descida. A gente está mantendo nível 190. Não, autoridade não tem na posição. Sente. Cruzando 80 agora, Serra Kilo Índia. Sente, Serra Kilo Índia, reporte estabilizado. Controle Salvador Azul 9000, passo 13500, Coral. 259-07, pushback, acionamento. 9 autorizado, puxa, ponto total. Pois é, pronto para o DAX 62, Semurói. Para 100, Azul 4, Azul 9000. Azul 9000, após o Coral da presente. Para o Coral da presente, Azul 9000. Report. Papapapá, Serra Kilo Índia, informa o tráfego, posição de 1 hora, 20 milhas, rumo oeste. Cruzando nível 1-10 para nível 360, Airbus 320. Dan 3677, informa o tráfego, posição de 10 horas, 17 milhas, rumo nordeste, cruzando nível 120 para o nível 020, Bravo Eco 40. Observando o tráfego 3677. Mike Zulu, good evening, Skok Naitan, descend to 4000 feet, 280, 1017, cleared, best arrival. Chame Centro Recife em 126.85. Alterna 125.45. Ok, 123B Recife, 126.85, 2545. Controle Salvador Azul 9000. Prossiga Azul 9000. Pequeno desvio à esquerda da rota, 2210, aproximadamente 25 milhas. 2210, 25 milhas, o Azul 9000. Nível desvio Azul 9000. Escola Salvador, o 6259 da Oceania para o táxi, 107 no 07. 5 horas e 40, alterna no Galeão. 0 taxi via Índia, ponte espera dono 0 torre, 1-9-5, Querengar 1-0, 1-7, Querengar 2-9. O Mirix Effect via Índia lá, 118.95, boa noite. Serra aqui, Luiz, de intercepção. Sete, ampere, 1-9-9. 1-9-9, obrigado. 9-2-0-5, desça para 2.000 pés, livre LS, reporte estabilizado. 2.000, reporte estabilizado, 9-2-0-5. 0-1-7, reporte. Corrigindo, custo de aproximação, vai dar autorização de pouso, Serra aqui, Luiz. Guardando, tá chovendo ou não? Negativo, no momento sem chuva, pista seca. Ah, mais próximo solicita cancelar para o número 17. 17, aposto o ponto ideal para cancelamento, Serra Kilo Índia. Aos 39, base pela direita, pistola 7, aposte na curta visual. Aposte na curta visual, certo? Estou, 6259 na Índia, completamente pronto. 6259, utilizado aliado, vem com arco, pistola 0, vento 1, corrigindo 0, 60 graus, 62 nós. A linha decola, 6259. Prossiga. O termônio, você não tem frequência, né? Estou acostumado a fazer voo abaixo do céu. Seu motivo, permanece até 620 milhas de Salvador. Perfeito, obrigada, do 9000. Avistado, utilizado pouso pista 1-7, vento de 0,60 graus, 5 nós. Será que linda? Pode repetir o vento? 0,60, ok? 0,60 graus, 5 nós. Comandante 59, decolado 241, controle 120, décima 8. 208, boa noite. Controle, Oceané 6259. 6259 do Oceané, contato radar na decolagem, suba para o nível 360, após 2 mil pés, se possível, Leda. Até agradecemos, após 2 mil, direto Leda, 6259. Tenente Azul 9000. Reporting, ponto, Mike Mike Zulu 671. Go ahead, Mike Mike Zulu 671. Mike Zulu 671, go ahead. Enter some good family, we actually have the power EX 6. Descend to 2,000 feet, runway 1017, you are cleared for IOS X-ray final approach procedure, runway 10, report deception on all sides of the course. Clear back, deception of localizer, 06310, flight mark 0671. Stabilizado 9205. 9205, complete aproximação, chame a torre 18, decimal 95. 18195, 9205. Mike Mike Zulu 671, descend to 2,000 feet, QNH 1017. Descending 2,000 feet, QNH 1017, Mike Mike Zulu 671. Está travado. 9205, pouso autorizado, pistão no zero, vento de 060 graus, 4 nós. Livre pouso 109205. Valeu, 6259. Prossiga, 6259. Um pouquinho atrasado, duas possibilidades de coordenar motos, vai confiar? Afirmativo. Obrigado. Chegou, aliás, é o Salvador, 3197, boa noite, está na posição 6, Quest-Ray, autorização Galeão 340. Pois em 120, decimal 1. Autorizado via P9857, até pouso. Decola pista no zero, cor direita, saída da El, Leda e Irume. Controle 120, decimal 8, aceno 5150. O TAM 3197, autorizado Galeão 360, P novembro 857, MOS 10 direita, Dael, Leda, Irumi. 208 e 51 50 no transponder, TAM 3197. Ah, correto, falei Irumi, eu posso puxar o TAM 3197. Chamar. 9205, solo 47, solo 121, décima 1. 211, 9205. Solo 9205, lembrou na época. 9205, Alfa Juliette 4105, autorizado. Alfa Juliette 45, 9205. Puxa, né, 6259, chame sempre o Recife em 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25, bom voo. 125, 133, 25, obrigado pela colaboração, senhor, boa noite. Lisboa, flight level 350, via upper, whiskey 50 until Mossoró, then upper, November 866. After Copper New Zero, left turn, Mount de Padre, and the loop transition. Departure control 120.8, clock 5162. Índia, Lima, uniforme, Bravo. Está 58 milhas agora, sudoeste do VR Salvador, mantenha o 085. Seja o radar terminado, chame Ilhéus em 120, decimal 1, por favor. change holder, Mike Zulu 671, confirm we can vacate by the right hotspot. Mike Zulu 671, on the ground at 503, vacated by right. Next right, change call ground 121.11. By the right hotspot, then 121.1, Mike Zulu 671, thank you, thank you. Mike Zulu 671, good evening, vacating via Fox. Mike Zulu 671, approve taxi via Alpha, Juliet, gate 11. Alpha, Juliet, gate 11, thank you. Canal 62, 10, acione o modo aidente dessa via chegada à Mari até 3000, ajuste no 097. Via até 3000 no 097, 62, 10. Controle, boa noite, voo 9243, teste da informação X-Ray. Voo 943, acione o modo aidente, desse mantém 4000, ajuste 9097, aguardando o procedimento ILS X-Ray, bicho 190, descendo via Mari, até 4000. Bom, ILS X-Ray, bicho 190, descendo até 4000, ajuste 9097. Estou confirmando via ponta. É, graças. É 6290, vou ir direto Duna. Duna 6290. O 9243 reduza para 2190 nós para evitar possíveis retorações para sequenciamento. Redução 2190 nós, do 9243. Solo Salvador para Pushback finalmente 3197, está no 6. 3976, o doutor Velho, você me tá aqui? Vai pro reporte de saco, vai pra 1097. 3190. 3197, posição 62, autorizado pushback. Confere, 3197, 62, livre pushback, assinamento, reportar que vai para pista 90. Salvador, boa, é o Azul 9213, não tem nenhum problema. 9213, aqui é Animal Evidente, reposto para descida, vou e Mari aguardando a chegada da Mari. Procedimento previsto ali, SXLU, ajuste 9097, Azul 9213. Está em contato radar, serviço de vigilância, agora 44 milhas para a posição Mari. Identificou o Azul 9213, gerando para o Azul 9013, Azul 9213. 9243, isso mantém 3.000. 3.000, 9243. O 9243, corretor para sequenciamento, curva direita na proa 225, curva para as comunicações, foi para a Sindra ao cruzar a marcação 1110 e completo final do procedimento. Curva direita, proa 225, caso de falha, vai voar direto Sindra, marcação 1110, confirma? Ativa, marcação 110 de Sindra. Marcação 110 de Sindra, 110. 97208 a bordo, 3 horas e 20, alternação. Tô tentando saber. Tá com 208. Taxi via Patins, já vou subir a torre 118, decimal 95, ajuste no 097, bom voo. Patins, 0029, obrigado. Bom, boa noite. O 243, curva agora à esquerda, pro 1800, curva fala, intercepto localizador, complete para o professor. 1800, intercepto localizador, gol 9243. Esse mantém a altitude 2000. 2000 pés autorizado, 9253. Primeiro chame torre 1995, chané 6210. 695, boa noite. Boa noite, chané 6210, final 10, passado para lá. Chané 6210, ajuste no 097, última aproximação, guardando transição de 12. Era 90, pronto, avisar o cara na final. 397.